2000, lembra, né? 2 na 1. alguma coisa autorizada do Vale da Tela. Obrigado. Solos 4-6, libera a direita, chame solo 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, boa. 96, chame 126, chame 251, caso negativo, 128, adicional 35. 251, 2235, 1963. Vento Norte com 029. Obrigado. Luna 649, essa é a identificação do C4 no pé, via chegada a bordo, e a gente vai assistir no 6. 3527, decolada 54, chame agora o controle, frequência 1208. 208, tem um bom dia. Bom dia. Bom dia, contato na Eucolágio, sua via Arborona, para mim, de voo 360. Via Arborona, 360, 3517. 7737 Recife. Chame 128-8, caso negativo 1269-0. 1288-1260, tenha um bom dia. Temperatura de 22 graus. 22, muito obrigado. 9781, hotel, autorização para Fortaleza. Geral 9978, bom dia, chame 121-9. 219. Banda 649, complexo, chame procedimento, chame 318, 1995. 7895, 649, boa. Salvador, com 149, estabilizado, elétrico, 0. 1649, bom dia, pouso autorizado, pistão 0, vento norte com 029. Bom dia, livre pouso, 1-0, 149. nosso aguardo. Autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento. 300 graus, 029. Autorizado a decolar 010, voando ao 236. Três, decolou os 20, chama agora o controle 1208. estabelecendo a identificação dessa via, chegará bom para parâmetro de voo 050. Autorizado a alinhar e decolar. Vento 310 graus com 029. Autorizado a alinhar e decolar, o azul 4234. Chame Centro Recife, frequência 128.8, alterno 2.0. 88, 260, boa, 266, boa. Faz a corrida do tráfego na cabeceira ali e mantenha no zero, sideral 9978. Já próximo ao ponto de alto sobrevoo, mais próximo em Pela Mar, sem preferir com a gente decolar então no 7, mais sideral. Me escuta, e me informe quando for abandonar o setor. A sua intenção é posteriormente prosseguir via litoral para o farol da barra? Ainda não tem instruções do próximo ponto de sobrevoo, mais litoral, mas informará o liberal. Ok, Sete. Manterá o próximo Estela Mares, né, nesse setor. Confere? É manter a vertical do presente momento, mais litoral. Sete. Torre, Papa Romeu, até o Magô. Até o Magô, estou aí. Tá, em Abraço, vai manter a vertical da estrada do Coco, nosso escuta após que é Tony Rimas. Vertical da estrada do Coco, Sente. Informe que tem tráfegos decolando da pista no zero. Evite aproximar do setor. Estrada do Coco e posteriormente o hangar da Esmar. Reporte para abandonar a vertical da estrada do Coco. Tem 93, no zero, nem no 7. Informará a levar a estrada do Coco até o Malu. Bom dia. Azul 4234, decolou de Salvador às 28. A sua esquerda, helicóptero 500 pés, afastado, não interfere. Transfere o controle frequência 1208, bom dia. 208, azul 4234, sem tráfego. Bom dia. Azul 4234, passa agora 2.000 pés, Cuca, transição Caju. Azul 4234, contato radar na decolagem, sobe via César Cuca, transição Caju, parâmetro de voo 350. Sobe via Cuca Caju por 350, azul 4234. 500 pés, não interfere com a sua decolagem, o vento 310 graus com 029, mantém a reta até 2.000 pés, 9978. Decolagem da 10, centro do tráfego, lá na via proa até 2000 pés, será o 9978. Mike Echo Zulu, bom dia. Fala 1209 para a cópia e autorização. Tá 9978, decolou 30. Chama agora o controle 1208, bom dia. 308, bom dia. Sobre Salvador, bom dia, espera o 9978. Espera 9978, contato radar na decolagem, sua via sai da Momo, transição Forti. Para a linha de voo 330. Sobe via, Momo Curtiço, subindo ao 330, será o 9978. É 4754, dessa via para 2003, por exemplo, final do procedimento de 1073, forma estabilizada, ajuste do altímetro 9019, confirmando com 0019. 09, descendo para 2000 pés, ele é sempre autorizado em Pujará, 747. Direto em Limar, já avisou. Direto em Limar, reporte na vertical até Romeu Golfo. Reportar na vertical em Limar até Romeu Golfo. Como tráfego 2 horas, 18 milhas, vamos sudoeste, passando o nível 080 para 2000 pés, é 2321 Netan. Azul 4234, chama o centro de cifra, frequência 2.85, até 1.25.45. 2.85.45, azul 4234, obrigado, bom dia. 78, uma possibilidade para uma curtida presente. Guarde 9978, vou esperar. Descend via Bom Ferrari to flight level 050.